enigma da vida. Etc. Mentes urbanas. Ha. Penso logo, existo no instante que encontrastes. Desde a filosofia passada por Descartes. Tomar conhecimento de quem realmente somos. Traindo das raízes no que nos transformamos. Pensar pra libertar sobre o que nos é imposto. Pois o mundo que vivemos carrega o contragosto. Quem pediu pra ser assim é o enigma da vida. Quantas marcas que diferem uma só característica. Situações diversas e duela em nossa mente. Faz entender o passado e o presente. Vivendo em função de sociedades interdependentes. Agindo como uma manipulando inconsciente. Controlando nosso destino, determinando o que fazer. Desde o ar que respiramos e o alimento pra comer. Em posição de hierarquia em qual você se enquadra. Revive de apelo ou oprime o ser alheio. A razão de refletir pra seguir um só caminho. Na estrada de veludo ou na trilha de espinho. Se pensar é existir, exista pra proceder. E fazer pensar quem necessita e existir como você. Mas a natureza não associa, age sem pensar. Nem por isso ela existe se está presente em qualquer lugar. Pois o homem a destrói, o seu bem próprio extermina. Desmata pra avançar no seu negócio. Em meio à paisagem o dinheiro é que manda. Comprou vida, sonhos, dignidade se comanda. Faz alguém ser existir no padrão consumista. Retira a fé, além de que acredita em seitas, dogmas, abuso de esperança. Usa o nome em vão pra reinar e confiança. Merecia existir quem pensa em prol do ódio e passar por cima dos outros pra conquistar o pódio. Enquanto eu amo o próximo, agradeço do que tem. Faz amigos a alguém, um aliado ao que convém. O peso da balança pega pro lado fraco de quem vive de rancor e deixou o amor de lado. Então vou onde passeio de passagem, resistindo pra liberdade, vir na aprendizagem. Pare, pense e reflita no enigma da vida. Enigma da vida, enigma da vida. Ainda antes da partida, antes da partida. Enigma da vida, enigma da vida. Passagem curta e cumprida, curta e cumprida. Enigma da vida, enigma da vida. Esta letra refletida, letra refletida. Enigma da vida, enigma da vida. Você duvida ou acredita? Duvida ou acredita? Enigma da vida, ainda antes da partida. Enigma da vida, te deixo aqui de ida. Passando neste mundo, pra uns um vagabundo. Uns que não vê meus combos, não abandonou. Às 4 da manhã, levanta e corta o sono. Sustento os meus, muito obrigado, meu Deus. Por mim dá força, saúde, às vezes sujeito rude. Certo pelo certo, não vem pagar de esperto. Assunto vai mudando, esquece, deixa quieto. Enigma da vida, apresento aqui de ida. São vários os caminhos, tipo um labirinto. Cada um segue um caminho, assim que eu te pinto. A vida é esquisita, é tipo um enigma. Será que algum dia terá um paradigma? Não sei, eu sei lá. Tem uns que vão falar o que ele quis me falar. Não vou te responder, pois isso que eu quis fazer. Criar na sua cabeça uma interrogação. A vida é uma charada desde os tempos do Adão. Início da terra, o que acontece quando enterra? Ninguém desvenda, entenda. R.A.P. Mentes urbanas, etc. Pra te dizer, esquece os cana e assim você terá um futuro promissor. Me escute pelo amor. E assim livre da dor, quem por ti sente amor. Eu sei, não só parece a ideia repetida. Mas uma vez então, nesta letra refletida, se arrependa antes da partida. Alma salva arrependida. Enigma da vida, enigma da vida. Ainda antes da partida, antes da partida. Enigma da vida, enigma da vida. Passagem curta e cumprida, curta e cumprida. Enigma da vida, enigma da vida. Esta letra refletida, letra refletida. Enigma da vida, enigma da vida. Você duvida ou acredita? Duvida ou acredita? Por que que é assim? Pessoas que se vão. Se foi bom ou foi ruim, só lembranças restarão. De nada adianta acumular tanto dinheiro se pra outra dimensão não levará depois do enterro. Tristeza que domina na hora da partida. Deixa muitas dúvidas sobre o que é a vida. Neurose bate, maltrata e machuca. Remorso que ficou por não pedir desculpa. Meu destino sou um retrato, não abraço que tá traçado. Tipo no jogo de xadrez, proteja o rei, tome cuidado. Não é na pura sorte, seja duro, seja forte. Para respire fundo, siga em frente, não tema a morte. Labirinto sem saída, embaralha minha mente. Veja só as guerras, quantos inocentes. Crianças carentes que pagam com a vida. Atos mal pensados, de mentes possessivas. Estava aqui pensando sobre a humanidade. Acumulando a riqueza, criando desigualdade. Destruindo a natureza, sem dó nem piedade. Visita meu irmão aonde ela quer chegar. Já criou até um clone, a internet, o celular. Querem explorar todo o universo. Buscam o progresso, começando pelo inverso. Que eu mato aqui na terra, doenças, fome e guerras.